Bom Jazz, o teu ouvido. Um programa do Clube Jazz RCA, concebido e apresentado por Luís Filipe Bettencourt e Ana Paula Inácio. Privei pouquíssimo com o Zeca. Não fiz parte dos seus amigos mais chegados. A última vez que estivemos juntos foi em casa dele e havia o sentimento pesado da morte que entrava já pela varanda, bolindo com os cortinados. Estas efemérides são muito chatas porque, não tendo nós o dom da ressurreição, caímos não obstante num discurso tão próximo do evangélico que soa falso. Vou tentar fugir-lhe. Thank you. A primeira vez que ouvi falar do Zeca já se dizia a si mesmo, Zeca, e não José Afonso. Cantava esplendorosamente o repertório do Fado de Coimbra. Eu costumava não me intrometer nessas conversas tribais em que outros eram aparentemente exímios e tiravam todo o prazer da evocação dos grandes tenores e barítonos da escola local. Havia mesmo quem colecionasse velhos discos de gramofone comprados a preços altos. A mim tanto se me dava. Estava a tirocinar para o tento noturno do programa de jazz da Voz da América. Vício que convinha não revelar aos então companheiros de esquerda, por sinal os bandeados na sua quase totalidade para a comarca de onde vem papel a sério, sendo que vários deles até deputam. Oh meu Deus. Bom, não importa, eu era capaz de gostar do Zeca e do Duke Ellington, à vez ou ao mesmo tempo. Um solo a introduzir o perdido parecia-me tão rico e tão cheio de música como qualquer canção da Beira Baixa ou dos Açores arregimentada pelo fado da cidade. O que eu não fazia era correr a foguetes para um sarau da queima das fitas. E escusassem de me lembrar as serenatas ditas monumentais na Sé Velha, porque a essa hora é onde eu já ia. Thank you. Thank you. ao Zeca habituei-me. Foi de resto fácil. Andava no Orfeão Académico e ele tinha por hábito juntar-se ao grupo nas excursões, atuando em fim de festa. Era simplesmente o melhor. A voz mais bonita, a interpretação mais inteligente. Aí eu calava-me muito bem calado, cedendo ao instante mágico. Mas nunca falámos disso. Para quê? Se eu devia parecer-lhe o que realmente parecia à vista desarmada. Um pronóstico sem cura. We'll be right back. Também não assisti à guerrilha da balada em Coimbra, pelo motivo bem mais prosaico de uns anos de tropa com que a Sagrada Família me entreteve. Mas na hora de fazer as malas, escolhi dois discos de 45 RPM do Zeca para irem estagiar comigo em Nambuangongo e Zala, de onde voltaram tingidos de um castanho avermelhado que era a vera cor da guerra. Foram muito ouvidos nos dois aquartelamentos, até pelos senhores oficiais de carreira, que não eram propriamente surdos e agradeciam uma musiquinha de fundo para empurrar o quinto ou sexto brand à noite, pouco antes do xixica. Do. E pronto, acabaram-se os tiros, voltámos todos, ou quase. O Zeca também tinha ido varianar à África, Moçambique no seu caso. Vieram uns versos, veio a música dele. Ele às tantas foi para Setúbal e eu remanesci em Lisboa. Em 20 anos, não nos teremos encontrado duas vezes, 20 vezes. Mas tive a ocasião de escrever sobre os discos dele, ou somente sobre ele. Entrevistei-o em Caldas da Rainha. Lá fui uma tarde a Azeitão com o Viriato Teles, a cena dos cortinados. E depois foi o fim. Recordam-me duas histórias. Uma em 1960, em Paris, quando a meu pedido ele entrou numa livraria toda pinoca para requisitar gratuitamente a antologia do Mayakovsky, traduzida pela Triolet, que eu não tinha massas para comprar. Foi tudo rápido e brilhante, e nem o Houdini teria feito aquele passo que o Zeca fez. Só faltaram as palmas. A outra é o recital de despedida no Coliseu, insuportavelmente belo. Ele sobe ao palco, ajeita os óculos, baralha-se com os papéis, tenta descobrir ao longe, mas não é possível, as luzes cegam-me. Uma cara conhecida com quem dividir a emoção do momento. A minha servia, mas o Zeca está longe e não me topa. Digo-lhe adeus com a mão. 2, 3. We'll be right back. Ouvimos 6 temas do disco da Zé Eduardo Unit, A Jazar no Zeca, a música do José Afonso. 1. Era de noite e levaram-no. 2. Coro da Primavera. 3. Canto Moço. 4. Traz outro amigo também. 5. Escandinávia Bar. E 6. Grândola Vila Morena. Leituras da crónica Só Me Calham Duques, de Fernando Assis Pacheco, incluída no livro de Viriato Teles, de Zeca Afonso, As Voltas de um Andarilho, da Olmeiro Editora, 2000. Jazz, o teu ouvido. Um programa do Clube Jazz RCA, concebido e apresentado por Luís Filipe Bettencourt e Ana Paula Inácio.